Paulo, boa tarde, Papa Tango Alfa, Tango Alfa. Tango Alfa, prossiga. Para autorização é nessa frequência? Afirmativo. Ok, Divinópolis no 200, por favor. Divinópolis, só confirme a radial ideal de qual parte que se encontra e qual pista que pretende utilizar. Só um momento. Alô, Oscar Tango Alfa, a radial ideal é 243, estamos no pátio 3, solicitando pista no zero, por favor. Pátio 3, pistando agora no zero, seguinte. Confirmando então, nível 200, plano Yankee. Afirmo. Pronto, cópia? Pronto. Oscar Tango Alfa. Autorizado Salvador Divinópolis, no 200, plano Yankee, decolando da pista 10, curva para a direita, no perfil da ELF, Leida, após Leida direto destino, inicialmente, 5476 o transponder e controle 120.8. Ok, Oscar Tango Alfa, autorizado Divinópolis 200, decola da 10, curva direita, saída EIGI, após Leida direto, transponder 5476, controle a 1208. Afirmando só a saída da EL, Leida após direto. Da EL? Afirmativo, chame no pátio 3 para acionamento. Já está pronto para acionar, Oscar Tango Alfa. Oscar Tango Alfa, pronto acionamento. Ciente, livre acionar a parte 3, chame táxi. Alfa. Boa, M741. 741, contato radar undercolagem, submantenha o 340 após 2000 direto Leda. 2000 Leda, obrigado, Mestre. Toma Alfa na escuta. Com 240, livre aproximação, desça para 2000, informe estabilizado no localizador. Para 2000, reportaremos estabilizado, 5240. 941, reduza para 2009. Reduzo 941, 2009. Tipo 5240, qual a sua velocidade? Reduziu para 180, seu babá, sua aproximação está acelerando novamente. Fiquei ciente. A sua identificação desse mantém ao 050, autorizando na chegada à Mare. 050 na chegada à Mare, 3, 2, 0, 4. Tango 941, desça para 3 mil pés, altímetro 9020. Foi 941, 2020. Acima justo. Só informando que o controle solicitou que o senhor ajustasse a saída Arbor. Decolando 910, curva direita, no perfil da Arbor, Elefa. Após Elefa, direto, destino. Arbor, Elefa, estou anotando aqui, obrigado. Tem livre táxi, até o ponto de espera 1-0, lá à torre, bom voo. Obrigado e boa tarde. Tango Alfa, só poder confirmar a autonomia? 4:30. Obrigado. Pesado Bridge. Bridge, obrigado. O 941 reduza para 1709. Reduzindo. Reduzindo, gol 941. A 741 cruzou o 140. Chame Recife agora as frequências 125, 1 alternando 3325. 25, 1325, muito grato, 6741. Controle Salvador, boa tarde, passarelo 2230, transfere descida. Passarelo 2230, boa tarde, assina identificação. Isso aí mantém o nível de voo 0620, chegada mão. 060 na mão, gente, o 30. Recife 490, cruzou o 150, chame agora Recife, as frequências 12685, alterno 2545. 2685, 2545, Tripe 5490, obrigado, bom trabalho. Tripe 5240. 5240. Estabilizou? Afirmo, senhor. Compete aproximação e chame a torre Salvador agora na frequência 118 decimal meia-dúzia. 18,6, obrigado, uma boa tarde. Esse é para 2000, gol 941. O 941 está livre, aproximação dessa para 2000 com 1020, a coisa está precisando de uma coisa toda. Acusará. Controle Salvador, boa tarde, Papatango Oscar Tango Alfa. Confirme. Papatango Oscar Tango Alfa, decolada 1-0. Oscar Tango Alfa, contato radar na decolagem, suba e mantenha o 200, mantendo o perfil da saída Arbor. Mantendo o perfil da Arbor, subir até o 200, Oscar Tango Alfa. Autorizado, gol 941. Gol 941, complete a aproximação e chame a Torre Salvador em 118, esse nome é 183, qual poderia confirmar? Meia dúzia, decimal meia dúzia. 18, meia dúzia. Gol no 600, a sinistração desse mantém ao 060, chegada Mari. Salve Salvador, boa tarde, Trip 5240 na Eco. 240, Alfa, Kilo, parte 3, bem-vindo. Alfa, Kilo, parte 3, obrigado. 2230, reduza para 2009. E reduzindo 200, 2230. Salvador, boa tarde, Bono 697, passa 210 para Bono 60, sempre batido. Bono 697, boa tarde, identificação desse, mantém o nível de voo 040, está autorizado na chegada do ponto. Acionou para 040 na ponta forçada, Bono 697. 3804, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador no 020, nível S, informe estabilizado no localizador. Autorizado para 2000 pés, 1020, ajuste. Quatro restrições da chegada, tá? 3204. Passarinho 2230, desça para 3000 pés, altímetro em Salvador no 020. 1020, 3000, 2230. Bono 600, desça para o 050. 050, Bono 600. Controle confirmando 2230, desça para 2000. 3000 pés, com 1020. 3000, desculpe, 130. A Ah, controle o 2230 voltando, poderia confirmar um step side para 17 com a torre? Quem modulou foi o passarelo 2230? Afirmo. Ok, gente, será a coordenada. Claro. Paulo Salvador é o 6721. Do procedimento da linha 76? Afirmo, está autorizado. Autorizado, está 3804. Oh? 6721, senhor. Vai, vigente. 6721, sim. Fortaleza, só um minuto para a cópia. 330, prepare a bomba. Como? 330, aguardando. 6721. Salvador, azul 4089. Número 2, Vitória 360 aprovado, subida da El inicialmente. Gente, número 2. Plus 230, reduza para 1709. E reduzindo 1709, o 2260. Curva esquerda, subida Momo, transição Froti, 5535. Ou transponder, controle 20.8. Fortaleza 330, primeira curva esquerda pela Upper Zulu 19, Momo Froti, transponder 5535, controle 208, 6721. 20.8, controle correto, ponto 4, sendo ponto fonte posicional, web 6721. Chamada para posicionamento, 6721. Azul 489, para cópia. Pronto para a cópia. Vitória 360, rota pelo Lido 50, decola no zero, curva direita. Subida, da El Lida, pós-Lida, voa eu, on the Scepter via. 5525 transponder, 5525 e controle 120.8. Firme 360, pistão no zero, curva direita, saída da El, a partir daí não peguei mais. Da El, Lida, pós-Lida, voa eu. Antecepto aerovia 5525 transponder, controle 120.8. Gente, 360 para Vitória. Pista 10, curva direita da El, após da El, Lede, eu de 5525-1188. Controle 120.8. 120.8, obrigado. 03 portão, chame quando pronto, puxa acionar. Vai chamar. Na Pro 240, tá presente? É negativo, mantém ainda a saída ABA, assim que possível será autorizado direto o destino. Ok então, alta. Console, o 2230 informa que é uma aeronave em Duna, na mesma altitude, a 5 milhas. Está em Duna, completando a aproximação, é meia dúzia de milhas à frente. Aguarde a autorização da LS. Passarela 2230. Ok, aguardando a coordenação com a torre. Da 3804, estabilizado? Afirmativo, estabilizado agora, o da 3804. Complete a aproximação, chame Tom em 1862. Sente o da 3804. Passaredo 2230, agora sim, livre LS, desça para 2000, acuse estabilizado no curso do localizador. E 2000 informa lá, o 2230. Bombo 9697, já está no perfil na torre de bomba. Sente. É um helicóptero? É um helicóptero. Está autorizado o stopside para 17 para o passarelo, confia? O órgão competente para essa autorização será a torre. O senhor completa a aproximação, aguarda a transferência e junto a todos o senhor completa o seu pouso e aproximação 97. Ok. Acionado o código 0275 e controle opera 120.8. E autorizado coordenação 14 na decolagem do pátio, o transponder 0275, decolando o corredor axé, o controle 1208, o Mike Bravo para baixo. Simples, é, o fim para ver? 01, sir. 01, ciente, chame quando pronto para o acionamento. Tá pronto para acionar. Sim. Então, tem nível de acionamento. E para a decolagem, a partir do pátio 3, vai chamar a torre na frequência agora 68.6, o ajuste 1020, o Mike Bravo Papá. 1020, chamada a torre 68.6 para a coordenação de decolagem, Papá. Duas, dois, três, zero, já estabilizado? O localizador afirmativo, aguardando o drive. E complete a aproximação, agora chame a torre Salvador em 1862. 18.6, boa. 97, desça para 3.000 pés, altímetro em Salvador 1020. 2.000, correção 3.000, 1020, ou 1697. Capitão Golfo, qual seria a proa ideal para o destino? 245. Livre, direto destino, Oscar Tango Alfa. Obrigado, Oscar Tango Alfa. Controle Salvador 3566, 170 para 150, reduzido 270. 3566, sem identificação, desça e mantenha o 060, está autorizado na chegada Mari. 060, chegada Mari, 3566. Está 3144, autorizado 050. 050, 3144. O 1697 reduza para 2109. Reduzindo o 1697. Salvador Azul 4089 para feedback de acionamento 03. 03 aprovado, Semtex. Ah, boa tarde. Salvador, 2046, pronto. Taxiando, taxi Alfa, posição Alfa. Prossiga via Alfa, táxi lento e reporte da Juliette, 3801. Portão previsto é o 01, porém, tráfego da Azul no pushback irá aguardar o tráfego inicial táxi e livrar o setor. Ativo, táxi lento, aguardando para o 03204. O 1600 já estabilizado? Afirma. Flete aproximação, chame torre 1-1-8-6-12. Polo 697, livre ILS, desça para 2000, informe estabilizado no localizador. 2000, reportarão estabilizado no localizador da 1-0, voo 1-697. Seguindo 050, TAM 3144. 3144, desça para 3000, altímetro 1020. 3000, 1020. Volume 697. Siga. Retorno do desvio? Já foi, estamos curvando a esquerda para o ILS. Agora sim, observado curvando a esquerda para a Duna, livre aproximação, desça para 2000, é coisa estabilizada. Estaremos estabilizados, 697. Mas prossegue até o 01. Infantil, então, ingresso de 10 retaguarda do Brasil e a parte prossegue para o 01, 3204. Azul 4089 para o táxi, 3 horas e 10, autonomia alterna com fins POB de 9393. Azul 4089, táxi Índia e Alfa, da ponte carta 10, 18.6, ponte para a torre, 1020. Um ajuste, bom. 7489, obrigado. Gente. Tango Alfa, chame agora o centro Recife, as frequências 1288, alterna 260. 288 e 260. Boa tarde para vocês, obrigado. Dado localizador, Bono 697. Bono 697, complete aproximação e chame Torre Salvador em 1-1-8-6-2. 1-1-8-6-2. Boa tarde, Gol 1-3-2-8. Boa tarde, Gol 1-3-2-8. Acione identificação. Desça e mantém o 050, autorizado a chegar a Mare. 050, autorizou a Mare. Gol 1-8. 1-3-2-8. 3144, cruzando LS, disso para 2000.